Luz da manhã, meu novo dia. Fica, pega meu sol. Sonho de amar, minha alegria. Seja sempre assim. Olha pra mim, diz que me ama. Não vale nada. Me deixa acreditar que eu tenho. Quero você todos os dias. Fica, diga que sim. Seja canção, só poesia. Seja sempre assim. Olha pra mim, vê quem te ama.